Nossa, mano. Vai, vai, vai, meu. Vai rapidão, vai, rapidão. Vai, vai, calma aqui, ó. Vai, vai. Vai, meu. Rapidão, meu. É o Zoom, velho. É o Zoom, é o Zoom. Jogou o bagulho, velho. Jogou o bagulho, irmão. Vai, vai, cai no high, vai que tem mais. Bate stick cheira do pozinho do satanás. Tem paz instalado, corre pelos matagais. Medo de ser preso, vivo por policiais. Vai, vai, cai no high, vai que tem mais. Bate stick cheira do pozinho do satanás. Tem paz instalado, corre pelos matagais. Medo de ser preso, vivo por policiais. Mano, deixa eu falando, pô. Zoom. Que os homens, era esse iate, velho. Esse iate saiu correndo que nem doido, pô. Tô louco, joguei a nota, capa de CD, cartão, tudo fora. Ô, louco, velho. Química na narina, tal da cocaína. Não é da dona peita, mas tem fogo de farinha. Bright, toca um tiro, um teco. Um high, dois high, três high, vai pro boteco. Bebe energético, um whisky, uma pá de breja. Uma bolsa de 20, estica a carreira na mesa. Estica na carteira ou cheira direto na mão. Sem canudo ou se quer canudo, enrola o cinquentão. Meu irmão, cuidado com a gripe boliviana. Já vi muitos dizer que a droga sempre te chama. Fulano, fulana, Bertrano e Bertrana. Cicrano e cicrana, cheirando só da escama. Se engana e acha que o tráfico é bacana. Junta toda a sua grana e corre pegar 10 gramas. No ato, relato o fato da coca no prato. Mistura pó royal, remédio bicarbonato. É mato e se transforma em carreira de giz. Pozinho no nariz, guerreiro que cê me diz. Tô feliz, porque nosso esquema nunca cai. Fui lá no Paraguai, busquei raio pra carai. Mó trabalho, pra despistar os polícia federal. Caiu pó ruim, eu passei com pó original. Na moral, cheguei lá na segunda capital. Parei no Matagal, ganhei 5 mil reais. Legal, sensacional, esquema da quebrada. Perde 10 quilos, mas passa com 1 tonelada da boa. Usuário cheira e não enjoa. Respira, inspira na pira e não fica à toa. Abafado, estralado, com os olhos esbugalhados. Suando, abafado, coração acelerado. Bruxão, monstrão, perdido, iludido. Falou de cocaína, ele já tá envolvido. Tinha parado de cheirar, saiu dessa vida. Mas a cocaína é amiga da recaída. Que estiga e te faz cheirar ligeiro com os homens. Você que usa ela, mas ela que te consome. Vai, vai, cai no high, vai que tem mais. Bate stick cheira do pozinho do satanás. Tem paz instalado, corre pelos matagais. Medo de ser preso, vivo por policiais. Vai, vai, cai no high, vai que tem mais. Bate stick cheira do pozinho do satanás. Tem paz instalado, corre pelos matagais. Com medo de ser preso, vivo por policiais. Emerson, mano, flé contra espectro. Outro tom, outro som. Deus que deu o dom, rap bom. Vejo quem que assassina o bisão. King Kong, chaparral, gordo black bom. É a noite em Londrina, veja só. Território que é o Kaida, vim distribuir o pó. E o pó, cocaína, raio, farinha, o bright. Bate stick, cheira com a Glock em cima da laje. Olha, pioiagem, putas de qualidade que cheira. A noite inteira cê vê, é mó zoeiro na P. Quando cheirar, tem G. Naquele auê, fica chato, zumbizão. E vai lamber a capa do CD. Magneto, olhos arregalados. Bate a depressão na noia, vai dar trabalho. Ele não usa droga, a droga que usa ele. Isso nunca prestou, te prende não com parede. Nunca sacia a sede daquele que é cardenal. Acha que vai morrer, termina no hospital normal. Quem é o tal? É aquele marginal. É notícia de jornal, porque matou o policial. Catatal, sai é colmeia, chica, fica de bububu. Filhotes de pitbull, 121. Assina e é mais um. E quando abre os olhos, acorda com os urubu. Sempre pela manhã aparece mais uma dose. Hoje nós taca neve, às vezes tem overdose. Ó, só os primotes, sempre para os peão. Whisky, Red Bull, água pra esses ladrão, né, Jean? Não dou uma década, fala pra esses moleque. Que isso é uma doença, uma febre que virou peste. Não me diz, desatola o nariz. E não é sangue jorrando igual chafariz. Só as misnas, enfermaria em coma. 14 bolsa e logo beijou a lona. Foge da sua goma, corre, vai pra biqueira. Pega para vender, não vende, somente cheira. Não sobra um puto, sempre gastando tudo. Quando acaba